Bom dia, ouvinte! Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu mergulho na enchente do esgoto das notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E a gente já vai começar no clima de Dia Internacional da Luta contra o HIV/AIDS, que aconteceu neste sábado, dia 1º de dezembro. Mas o que a gente vai falar agora, na verdade, saiu no dia 22 de novembro, no relatório anual da UNAIDS sobre a situação do HIV/AIDS no mundo. É um dos dados mais... que sempre, na verdade, chama atenção nesses relatórios da UNAIDS é justamente o número de pessoas estimadas que vivem com HIV, mas ainda não sabem. O número deste ano é de 10 milhões de pessoas. A parte boa desta estatística é que isso significa que 75% das pessoas estimadas, né, total, no mundo, que vivem com HIV, sabem que estão infectadas com o vírus, e uma grandíssima parte delas, 21,7 milhões para ser mais exato, não apenas sabe, mas como está em tratamento para ser apenas portadora do HIV e não portadora da síndrome. No Brasil, especificamente, a porcentagem de pessoas que vive com HIV estimadas, que sabe do seu status sorológico, é de 85%, ou seja, apenas 15% do total da população que vive com HIV no Brasil ainda não sabe o seu status sorológico. Hoje à noite a gente vai ter o nosso episódio especial, né, sobre os 30 anos da luta contra o HIV/AIDS. A gente vai receber o pessoal do Ministério da Saúde e vamos comentar especificamente também o boletim epidemiológico específico do Brasil com relação às estatísticas das pessoas que vivem com HIV no Brasil. Então, se você quiser saber mais dados específicos com relação ao Brasil, escute o nosso programa de hoje à noite. E seguindo agora para uma boa notícia para o pessoal trans que mora em São Paulo e Grande ABC, os grupos Prisma e Brat Grande ABC, Faísca e A Casa 1 estão realizando, né, a partir de... começou agora em novembro, um mutirão de retificação de documentos para pessoas trans. A iniciativa é pegar toda a população que não tem acesso ou que ainda não conseguiu trocar seus documentos, que moram em São Paulo e no Grande ABC. Segundo Léo Barbosa, que é o coordenador do setor Grande ABC do IBRAT, o mutirão passou a ser pensado depois, né, de que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição, e a gente sabe que ele vai tirar muitos dos nossos direitos, ou pelo menos quer tirar muito dos nossos direitos. Então a importância de fazer isso é muito grande. Ele até declarou pro site N Lucon, beijos pro Neto e beijos pro site, que, abre aspas, é importante para que os direitos definidos ao sexo jurídico de cada pessoa trans esteja garantido pelos documentos oficiais. Né? Então, tá todo mundo fazendo esse mutirão para poder conseguir mudar os documentos. A gente sabe que isso exige tempo, isso exige uma certa dedicação, mas os grupos estão tentando ao máximo fazer com que isso seja pouco custoso ou zero, né, de custo para as pessoas que os procurarem. Então, se você é uma pessoa trans e está interessada, como você pode fazer para entrar em contato com eles e conseguir essa retificação de documentação? A gente vai deixar nos links desse episódio uma planilha para vocês preencherem, que está através do Facebook deles, né, do mutirão, onde você pode preencher com seus dados, ou então você pode mandar um e-mail para centrocasa1, tudo escrito em extenso, não é o numeral, é o extenso mesmo, casa1@gmail.com. Caso você não consiga acessar diretamente, né, pela internet e não consiga mandar esse e-mail, o pessoal da Casa 1 também está mandando algumas pessoas para pontos específicos, principalmente na região central de São Paulo, para poder fazer esse cadastro. No último dia 11 de novembro, inclusive, houve uma formação com o Neon Cunha e o Mola para poder falar com essas pessoas e levar. E aí você pensa, não sou uma pessoa trans, mas quero ajudar. O que eu posso fazer? Seguinte, o pessoal da Casa 1 e de todos os grupos, eles estão procurando pessoas que possam dar ajuda de orientação sobre certidões extrajudiciais e auxílio, né, para como obtê-las, orientações sobre certidões físicas e online, também jurídicas, ajuda financeira, obviamente, para despesa logística, material e tudo mais, e advogados que possam ajudar a notificar extrajudicialmente os cartórios que, por algum motivo, possam dificultar essa retificação. Então a gente também vai deixar o link para você se cadastrar como uma pessoa que possa ajudar, né, um voluntário, aqui no post. E aí tem dois links separados, só prestem atenção nisso. Um link é pro mutirão da Casa 1, que é aqui São Paulo capital, e o outro é pro Grande ABC, que a gente também vai deixar o link. Então se você puder ajudar ou conhecer uma pessoa trans que está em busca dessa retificação, pede para ela entrar nesse link ou você entra nesse link e vamos todo mundo se ajudar. Muito ótima dica, inclusive complementando aí a cartilha que a Antra soltou na semana passada, que nós noticiamos aqui no Notícias Quebrando. Indo para nossa editoria internacional, a Corte Europeia, que é o Tribunal do Conselho da Europa, que para quem não sabe é uma instituição que existe desde antes da União Europeia, inclusive vários países que não fazem parte da União Europeia fazem parte desse conselho, que existe desde 1949, é uma organização dedicada à defesa dos direitos humanos, desenvolvimento democrático e à estabilidade político-social na Europa, ou seja, não tem nada a ver com a União Europeia. Essa corte decidiu que a Rússia não pode proibir as realizações de paradas do orgulho LGBT dentro do seu país. Um grupo de ativistas LGBT fez uma apelação na Corte Europeia depois que a prefeitura da cidade de Novoulianovsk proibiu a realização de uma parada de orgulho LGBT na cidade. 24 horas depois desse coletivo ter anunciado a realização da parada, a prefeitura anunciou que não ia ter, ia ser proibido, e se eles tentassem realizar, eles iam ser presos, usando aí como justificativa e como aporte, né, como arcabouço, aquela lei contra, abre aspas, propaganda gay, fecha aspas, que vigora na Rússia desde 2013. Essa decisão da Corte Europeia, ela se baseia nos artigos 11, 13 e 14 da Convenção da Corte, que tutela aí com relação à repressão, censura e liberdades individuais no âmbito dos direitos humanos. A decisão da corte tem um trecho que diz o seguinte, abre aspas, a corte considera que banir manifestações LGBT corresponde a oprimir direitos sociais, o que não está de acordo a uma sociedade democrática. Não encontramos motivos que justifiquem senão a discriminação de orientação sexual, algo incompatível com os pilares desta convenção, fecha aspas. Se a Rússia vai mesmo cumprir aí essa proibição que entra em conflito com uma lei do próprio país, a saber. Essa vitória foi conseguida aí pelo grupo de ativistas, mas ainda não sabemos se eles vão tentar novamente realizar essa parada aí do orgulho LGBT na cidade de Novoulianovsk. Bom, força para ir para as pessoas da Rússia aqui, né? Daqui a pouco aqui tá virando outra Rússia, mas por enquanto, força. E agora, no mundo do entretenimento, surpreendendo absolutamente zero pessoas, Azealia Banks fez merda novamente. Vamos lá que a história é longa, vou tentar dar uma resumida. Azealia Banks esteve no Brasil aí na semana passada. Foi semana passada, final de semana, quer dizer, para vocês que estão ouvindo na segunda, final de semana retrasado. Fez um show aqui em São Paulo que durou aparentemente pouquíssimas músicas. Ela tava com pressa, parece que foi uma confusão. houveram boatos de que uma pessoa fez cocô na grade do show, mas não sabemos se isso é efetivamente real. E que ela teve intoxicação alimentar. E ela, que ela teve intoxicação alimentar e tava dando um monte de chabu, blá blá blá. O que acontece é, no dia seguinte desse show em São Paulo, a Azealia Banks cancelou o seu show que aconteceria no festival Pisa Menos, que aconteceria lá em Fortaleza, no Ceará. E aí, várias pessoas ficaram tristes e tal, e uma fã, né, aparentemente uma fã, entrou em contato com a Azealia Banks pelo Instagram e começou a trocar DMs com ela, começando a perguntar por que tava acontecendo e tal. E a Azealia Banks disse que o principal motivo dela ter cancelado é porque colocaram o show da Pabllo Vittar depois do show dela. E ela disse que era um absurdo ela abrir o show dele, porque ela se refere o tempo todo a Pabllo como ele. Ela falou que era um absurdo ela abrir o show dele, porque ela era uma artista internacional e o Pabllo era alguém que só era importante no Brasil. E que não fazia sentido isso, porque a Azealia Banks ela é muito foda, ela é tipo, ela não merece ser tratada dessa forma. Aí, isso já, né, a fã foi lá e divulgou, bem venenosinha, esses prints da DM. E aí acabou que todo mundo começou, obviamente, a atacar a Azealia Banks, porque é um dos esportes preferidos da internet, atacar a Azealia Banks. E aí ela começou a responder de forma extremamente agressiva todas as pessoas, ofendendo gays, ofendendo brasileiros, ofendendo a profissão de drag queen, porque ela disse que drag queens são pessoas disgusting, né, nojentas. E, mas assim, no fim das contas, aí eu acho que é mais uma opinião pessoal minha, era um festival, sabe, gata? Relaxa, não necessariamente porque você é a última banda, você é a melhor. E assim, se as pessoas acharam que a Pabllo deveria ficar por último, acontece. E aí, algumas das frases que a Azealia disse sobre o cancelamento é... Abre aspas. O produtor me disse que era o meu show. Quando eu apareci, era o show dela. Eu não tenho nada contra ela, mas não vou abrir. Aqui o site consertou, mas todos esses elas, a Azealia Banks disse ele. Não tenho nada contra ela, mas não vou abrir para alguém que sinto que sou mais poderosa. Minha essência é muito potente para me colocar abaixo de alguém que mal existe no meu mundo. É uma questão de negócios, não é pessoal. E aí, quando a coisa estourou toda, né, aquela merda toda e várias pessoas falaram, a Azealia Banks disse que, abre aspas, 7 milhões de fãs no Brasil não significam literalmente nada na grande indústria. É considerado um mercado BC, não mercado A. Eu não faço as regras. E ainda disse que nunca mais voltaria pro Brasil, que não precisa dos brasileiros, que não precisa dos fãs brasileiros e que estaria muito feliz nunca mais pisando em nossa terrinha. Sobre os 7 milhões de fãs que ela diz que não significam absolutamente nada, eu queria trazer uma informação importante, que é: o canal da Pabllo Vittar no YouTube conta com 891 milhões de visualizações totais, e o da Azealia Banks tem 273 milhões também, obviamente. No Instagram, a Azealia Banks tem 620 mil seguidores e a Pabllo tem 7,7 milhões. Então, um beijo aí pra dona Azealia. Eu, sinceramente, tô bem feliz que você não volta pro Brasil, more. Tem outra coisa também, né? A Bonita teve a pachorra de dizer que a Pabllo não é uma artista internacional. E ela é. Só que ela tomou na cara, porque no dia seguinte a Pabllo foi matéria da Vogue. Inclusive o vídeo dela na Vogue, que no momento em que a matéria que a gente tá pegando, que é do site Terra, foi feita, que foi no dia 29 de novembro, já tinha mais de 500 mil de views. Tem uma outra questão também, que assim, não é a primeira vez que a Azealia Banks faz algo do tipo. Ela já ofendeu, já desrespeitou, já constrangiu muita gente por aí, né? Não é a primeira vez que rola alguma treta relacionada ao Brasil, inclusive, né? Já rolou isso antes. Então, assim, até onde me cabia a informação, a Azealia Banks tinha sido cancelada, de repente ela reapareceu com esse single aí. Como é que é o nome da música? Anna Wintour. Ah, tá. Que, inclusive, olha só que coisa engraçada, é a editora da Vogue. ela já tinha sido cancelada, de repente as pessoas voltaram a falar dela e começou a rolar um debate. Ah, devemos separar a arte e a artista da pessoa física e tal? Será que realmente devemos cancelar a Azealia Banks? Acho que tá mais do que claro que sim, né? Que ela já deveria ter sido cancelada. E aí vem uma opinião pessoal minha, né? A Azealia Banks não é nada demais. Qualquer outra pessoa poderia fazer essas músicas e muito melhor. Talvez a Rihanna, por exemplo. Ou alguma outra artista mais ou menos nessa linha. Talvez a MIA poderia fazer essas músicas e de uma forma muito melhor e muito mais interessante. Então, assim, a gente tá falando de uma artista que tá nativa mais ou menos aí desde 2011. 2009, na verdade. Ou seja, quase 10 anos. Ela tem um disco lançado, duas mixtapes, também traduzidas como preguiça, né? Porque você lançar uma mixtape é uma preguiça, e um EP. Qual a relevância da obra dessa cantora? Ela não lança nada. Ela lançou uma música esse ano, que aí as gays, né? Ai, lacre, tiro, berro, ai, volta, rainha, deusa, vou lá fazer cocô na frente da sua pista, do seu palco. Então, assim, eu não entendo, gente. Vocês precisam buscar mais referências, vocês precisam ir atrás de mais coisa. E nem precisa ir muito longe. Vai ouvir os discos da Pabllo, que são 10 vezes melhores que os da Azealia Banks. É produto nacional, vende muito mais e rende muito mais, como a gente viu nesses números aí, né? Então, parem de perder tempo com pessoas como a Azealia Banks. Sério mesmo, vocês precisam buscar mais referências, gente. Sério, precisa mesmo. Olha, eu queria aqui defender que mixtape não é preguiça e dá um trabalho do caralho de fazer, tá, Rodrigo? Eu não concordo. Ela que lançasse um disco, enfim. É, assim, e lembrando o que a gente falou na semana passada. A gente já falou isso milhões de vezes, mas assim, é sempre bom repetir, né? Porque vai que as pessoas... nós todos achamos a Azealia Banks uma escrota. Quer dizer, não sei o Cairo, mas acho que é um consenso geral. E as atitudes, principalmente, não ajudam. Mas não é motivo de você ser racista nem misógino com relação a ela. Ela é escrota porque ela é escrota. Não porque ela é negra, nem porque ela é rapper, nem porque ela é mulher. É porque ela é escrota mesmo. E fazendo um link, um gancho, com o mundo do rap, não com o mundo do pop, nós temos aqui no Brasil a próxima notícia que o Cairo vai dar. Pois é, exatamente. Saiu nesta sexta-feira, dia 30 de novembro, o primeiro EP do Sexteto Quebrada Queer, que é o primeiro grupo de rap composto somente por pessoas LGBT do Brasil. Inclusive, eu falei deles aí no Data Music Música de Bicha, que foi o crossover do Library com o Data Music. Eu coloquei uma música deles aí na playlist pra vocês escutarem, que é o Pra Quem Duvidou. Este EP tem mais faixas inéditas do grupo. O nome do EP é maravilhoso, se chama Ser, só que é uma sigla, Sobre Existir e Resistir. E tem dois feats aí do Irã, que é um rapper famoso aqui da cena paulistana, e da Glória Groove. Glória Groove! A nossa Nicki Minaj, né? Que essa aí tá em todas também. A fiteira do Brasil. Estala um dedo, ela sai do chão fazendo um feat. Enfim, vão lá escutar o EP do Quebrada Queer nas plataformas digitais, porque é muito bafo, muito babado. E, vamos dizer assim, né? Uma obra aí necessária, vindo aí na cola de várias obras necessárias. E eu estou muito feliz porque todos os membros do grupo aí são das várias periferias, das várias zonas, né, da cidade de São Paulo. É realmente um grupo coletivo. E aí deixo a dica: depois que você escutar o EP do Quebrada Queer, vai ver o material solo de cada um dos integrantes, que também tem coisas aí no Spotify, Deezer, etc, pra escutar. Muito, muito, muito talento, como diria a Linda Quebrada. Muito talento, hein? Reunido aí. E vida longa e mais trabalhos pro Quebrada Queer. Vão lá escutar, gente. Antes da gente passar pro Greg Race, eu tenho um pequeno recadinho. É o seguinte: a Casa Coentro, que é um centro cultural lá de Belém do Pará, um beijo pra Belém do Pará, vai realizar no dia 16 de dezembro, agora, um casamento coletivo só de pessoas, casais LGBT para 10 casais. E eles estão fazendo uma campanha de financiamento coletivo flexível, tá bom? É, para ajudar a custear esse casamento coletivo. A gente vai deixar aqui na descrição o link para vocês contribuírem com essa iniciativa incrível deste casamento coletivo lá em Belém do Pará, que eu fiquei sabendo deste evento, porque um casal de amigos meus está entre os casais que vai fazer parte dessa cerimônia coletiva. Inclusive, um beijo para o Diego e o Tomás. Mua! Vão lá ajudar o pessoal. Arrasou. Vamos então para o nosso Boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos, que a partir aí das próximas semanas a gente vai dar uma enxugada, porque a gente vai começar a cobrir uma nova temporada de RuPaul's Drag Race, então é justo que o Notícias Quebrando seja mais focado em outros temas relacionados à cultura, política e cidadania LGBT, já que teremos o The Library is Open aí por muitos meses, falando única e exclusivamente de Drag Race. O que a gente traz essa semana é que rolou mais um bafão aí envolvendo a Gia Gunn, que apesar de fazer parte aí do elenco de All Stars 4, foi bem clara e foi bem vocal recentemente sobre o seu descontentamento em relação a como a RuPaul e o programa, de uma forma geral, tratam as queens trans. O trailer mais recente aí de All Stars 4 apresenta as competidoras ao som de uma musiquinha bem legalzinha até, achei bem criativo, bem bolado, com o tema natalino, mas sem a presença da RuPaul. A Gia mandou um shade aí num tweet que ela já deletou, dizendo: "Can't even be in the commercial for your own show. Sad." Algo do tipo: nem aparece no comercial do seu próprio programa. Que triste. Que triste. E aí depois ela apagou. No final desse clipezinho, todas as queens estão juntas, dublando aí os versos finais da música, que são "You Love Us All Hail RuPaul", que seria "Yuli ama todos nós, saudemos a RuPaul". Yuli, pra quem não é mística, é o espírito do inverno. Isso, é o festival, né, pagão, que comemorava o solstício do inverno e que a Igreja Católica roubou e transformou no nascimento de Jesus Cristo. Exatamente. Que dizem aí que Jesus teria nascido entre março e abril, na verdade, mas isso não vem ao caso. Enfim, o fato é que nesse versozinho aí estão as 10 na tela, né? Naomi, Smalls e Valentina nem abrem a boca o tempo todo, e todas as outras dublam esse versinho final, porém a Gia, ela dubla a primeira linha, mas ela fecha a boca justamente no "All Hail RuPaul". E aí, né, provocada sobre isso, ela disse que ela não vai saudar aqueles que não fazem a mesma coisa em retorno. Justo. É, eu queria muito ter um spoiler na ponta da minha língua que relacionado à temporada do All Stars 4, mas vamos assistir e tudo isso vai fazer muito sentido se esse spoiler estiver certo. Você vai fazer então o bingo dos spoilers? Eu posso fazer. Então tá, Rodrigo é a bingueira desse ano. E mais uma queen muito querida por todos nós ganhou seu próprio programa no streaming da World of Wonder, o WoW Presents Plus. A Monet Exchange estreou aí no último dia 27, o Monet's History Exchange, onde ela promete desconstruir a história americana, assim como ela já fez na 10ª temporada, com aquela história da origem do sotaque britânico, né, que todo mundo tirou um sarro da cara dela. E aí no sneak peek da série, que tá disponível aí pra assistir fora do WoW Presents Plus, ela manda uma real sobre a Betsy Ross, que é acreditada por ter criado aí a bandeira americana. E a Monet explica que ela pode ter até costurado, deu um ponto aqui, um ponto ali, onde você olha nessa bandeira tem um ponto. Mas o design, na verdade, foi de George Washington e sua galera ali no bar. Eles estavam discutindo e chegaram no conceito da bandeira dos Estados Unidos, com as estrelas lá dos confederados e tudo mais. O pior é que ela não tá muito enganada. Porque teórica... Tá, não vou fazer isso. Hamilton. Não é de Hamilton necessariamente, mas tem a ver com Hamilton, porque eu vi num negócio divulgando Hamilton, que é o seguinte, eles discutiam ideias de como seria a bandeira, e eles falaram as ideias, ninguém desenhou, mas falaram, a gente, tipo, passaram um brief bem específico pra Betsy, e a Betsy foi lá e costurou a bandeira. Ok, então o design realmente não é dela. Não. E esse episódio aí, esse teaserzinho, tem uma participação da Alyssa Edwards, que faz a voz da Betsy Ross. Então, o programa está disponível no All Presents Plus. Se você não assina, assim como a maioria das pessoas, é só ficar de olho se cai aí de formas escusas em outras plataformas. Esse não vai sair no YouTube? Pelo que eu li, na fonte que eu li, não. Porque, tipo, o One, por exemplo, ele sai no YouTube, só que ele sai com censura. E uma semana de atraso. Esse não tinha nenhuma menção a isso na fonte que eu li, mas a gente pode dar uma investigada semana que vem. Ou vocês mesmos podem procurar no YouTube, porque esse estreou na semana passada, então se estiver disponível no canal normal da Wall Presents, já deve estar. E esse foi o Mini Greg Reyes da semana. Acostumem-se que daqui pra frente é isso ao menos. O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do Terra, do Estadão, do Huffington Post, da Entertainment Weekly e, claro, do nosso querido portal Enelocom, que continua com a sua vaquinha para manter-se em atividade até o final do ano. Como sempre, o link estará na descrição deste nosso episódio do Notícias Quebrando. Quem começa as indicações hoje? Eu posso começar hoje? Seguinte, essa semana a internet entrou em polvo rosa porque a Netflix anunciou que vai colocar no seu catálogo mundial, não apenas Brasil, não apenas Estados Unidos, mas seu catálogo mundial, Evangelion, que é um anime aí famosíssimo, que as pessoas amam. É Evangelion ou Evangelion? Eu acho que tanto faz. Eu falo Evangelion porque eu acho mais bonito. Aí fala o nome inteiro é tão bonito. Neon Genesis Evangelion. Que é um mangá mega, um mangá e um anime, né? Mas acho que principalmente um anime mega famosos da época da década de 90. E meio que foi, tipo, um grande... Como é que eu posso dizer? Um grande divisor de águas, assim, pro mundo do anime, assim, sabe? Então, tipo, foi a primeira vez que efeitos de câmera, muito entre aspas, não sei se você pode falar isso de uma coisa desenhada, mas a cinematografia de um filme de animação que você tinha visto, tipo, em Akira, foi trazida pra uma coisa que era serializada, que era pra TV aberta e tal. E aí, além de indicar, obviamente, que vocês vejam Evangelion, porque eu acho muito foda, eu mostrei pro Rodrigo, o Rodrigo ficou meio... Eu só achei o final muito psicodélico, mas ok. Sim, não, mas ele é todo muito... uma viagem muito grande. E aí, sobre a viagem muito grande que é Evangelion, tem um mini documentário no YouTube, que eu assisti hoje no trabalho, enquanto eu estava esperando meus jobs chegarem, que é... chamado... Cadê ele aqui? Ai, meu Deus. Como que é o nome dos monstros que eles combatem? Os anjos. Os anjos. Eu gosto muito daquele episódio que tem aquele anjo que é tipo uma forma humanoide crucificada, que tem um monte de olho. Então, esse, eles não lutam contra ele. É, porque ele tá meio que meio semi-morto, assim. Esse episódio é muito legal. É muito legal, eu acho que Evangelion, porque assim, tem várias camadas de leitura, tem outra coisa que eu acho divertidíssima, que é a visão dos japoneses sobre a cultura hebraico-cristã, que é maravilhosa, porque assim, da mesma forma como a gente trata lendas japonesas como um simples desculpa para usar máscara e roupa bonita, eles usam isso a cultura hebraico-cristã, acho maravilhoso. Porque tem cabala, tem anjo, tem Eva, tem fruto proibido, tem tudo. Mas é muito, muito, muito, muito, muito legal mesmo. E aí, para entender um pouco sobre essa psicodelia, sobre os personagens, né, que todo mundo odeia o Shinji, que é o personagem principal, mas que de certa forma ele foi feito para ser odiado e tal, eu assisti o documentário, o mini doc de YouTube, Who is Hideaki Anno? que Hideaki Anno é o diretor da animação. Ele não é necessariamente o criador do negócio, mas ele meio que assumiu pra ele essa figura de showrunner e criador e mente criativa por trás. E é um documentário explicando muito sobre quem ele é, o que ele fazia antes. Então ele tem uma carreira bem extensa. Ele animou diversas cenas de Náusea do Estúdio Ghibli. Várias delas têm animação dele, trabalho dele. Então assim, ele é um cara que tem um histórico na indústria. E se você ver a carreira dele, você vê exatamente o desenho do que foi se tornar Evangelion, no final das contas, assim. Que é meio que a última grande obra dele. Vale lembrar que Evangelion é uma obra tão fundamental aí da cultura japonesa que, como de costume, influenciou muita coisa também da cultura ocidental. Total. Eu acho que a mais recente é aquele filme Pacific Rim. Sim, que é totalmente inspirado. Tem um nome em português que eu não vou lembrar agora. Enfim, assistam, porque eu acho que se vocês conseguirem esperar Netflix, ou se vocês quiserem, né, usar meios não tão honestos aí pra poder assistir, é um anime de 95, então eu acho que tudo bem. Aliás, 97. Mas assim, é muito legal mesmo. Assistam o documentário, entendam um pouco. E se vocês conseguirem assistir o anime antes de ver o documentário, eu acho que é mais legal, assim. Mas talvez, se vocês quiserem ver antes, já seja uma forma de se preparar pro soco mental que é Evangelion. E principalmente seus finais, seus vários e vários e vários finais. Bom, minha indicação de hoje é a terceira temporada de Adam Ruins Everything. Mas eu tô dizendo terceira temporada, mas assim, estreou essa semana, ou seja, só tem um episódio. É uma série, vamos dizer assim, educativa e de entretenimento, de comédia, em que o Adam Conover, que é o apresentador, ele é um comediante, ele faz um papel como se fosse um ser televisivo meio que sabe tudo, e através de fontes mesmo, científicas, noticiosas, informativas, ele arruína, vamos dizer assim, destrói conceitos errados que os estadunidenses têm sobre aspectos aí da sua vida. Então, este primeiro episódio da terceira temporada é Adam arruína armas de fogo. Olha só que maravilha. E na verdade, assim, o lance dele não é simplesmente fazer propaganda contra as armas de fogo. Inclusive, a estrutura do episódio é muito boa, porque é uma filha que é a favor das leis de controle de armas e um pai que fica citando a segunda emenda o tempo inteiro, porque tem o direito inalienável de ter uma arma de fogo. E aí, a proposta deste episódio é mostrar que, na verdade, é uma situação muito complicada nos Estados Unidos para ela ser resumida em contra armas de fogo e a favor armas de fogo. É um episódio muito bem escrito, especialmente. Eu fiquei muito surpreso porque, obviamente, né, a gente só sabe muito por cima a relação que os Estados Unidos têm com armas de fogo. A gente sabe que é doentia, mas a gente não sabe exatamente a profundidade, né? Mas, enfim, fiquei muito surpreso. É bem rapidinho, são episódios aí de 25 minutos, obviamente que a profundidade que o assunto eleva também é limitada por causa do tempo e também por causa do público que este programa pretende atingir. Mesmo assim, é muito interessante, dá pra gente aprender coisas muito interessantes com relação à cultura dos Estados Unidos, a relação que eles têm com a sua política, com a sua cultura, com o consumo. Inclusive, tem um episódio da primeira temporada que é o Adam Arruína Votar, que ele explica como funciona o sistema político eleitoral dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu nunca consegui entender e consegui entender graças a esse episódio. Então, assim, assistam, só que assim, não está facilmente disponível. Você tem que ir nas lojinhas do Paulo Coelho aí pra poder conseguir os episódios, mas olha, eu recomendo muito, inclusive as duas primeiras temporadas. A parte boa é que, assim, ele tem uma serialização muito leve, então dá pra você escolher o episódio que você quer assistir de acordo com o tema que ele aborda, sem precisar se comprometer a assistir as coisas na ordem mesmo e tudo mais. Então, recomendo muito Adam Ruins Everything. Se as pessoas quiserem ter um dropzinho de como é o Adam Ruins Everything, tem no canal do YouTube da True TV. Tem tipo uns drops dos episódios, Arrasou. Rodrigo. A minha indicação da semana é a mixtape nova da Azealia Banks. A louca! Não, a minha indicação é uma série. Assim, gente, eu não sou uma pessoa tão profunda, inteligente, estudada como o Cairo, né? Então eu gosto de assistir umas bagaceiras mesmo na TV. E a minha bagaceira atual preferida é uma série que acabou de chegar na Netflix, uma série inglesa chamada Sick Note. Foi traduzida para Dá Licença, Saúde. Eu não entendi. É uma série inglesa, né? E é uma série inglesa com aquele tipo de humor bem imbecil, bem nível Mr. Bean mesmo. Sick Note é estrelada pelo Rupert Grint, que é aí o eterno Ron Weasley de Harry Potter. Tem o delicioso do Nick Frost. A Sick Note também tá ficando bem conhecida aí por trazer de volta as telas Lindsay Lohan. Ela não apareceu ainda no atual momento em que eu tô da primeira temporada. Acho que ela só deve aparecer na segunda. Mas é a história de um cara que era um mentiroso compulsivo, sempre fingia que tava doente, tudo pra conseguir aí o que ele queria, enganar as pessoas e tudo mais. Até o momento em que ele descobre que supostamente ele tem câncer. E aí a vida dele muda completamente por causa disso. E aí são várias trapalhadas, várias confusões, muitas aventuras e muita diversão. É aquela série bem imbecil pra assistir no fim da noite antes de dormir, pra dar uma relaxada do dia e não pensar em nada, porque se nem os personagens pensam e nem o diretor dessa série, por que você deveria pensar, né? Então a minha dica aí é pra espairecer a cabeça, Sick Note ou Dá Licença, Saúde, na Netflix. E é isso, gente. Notícias Quebrando, então, está disponível toda segunda às 8 da manhã na Rádio Sense, em sensecast.org, para você ouvir aí na sua rotina matinal, para começar bem a semana. E logo nas primeiras horas do dia está disponível aí para quem assina o nosso feed. E se você quiser comentar essas notícias, mandar outras notícias pra gente ou defender a Azealia Banks... Não, pra isso não. Você pode mandar um e-mail pra thelibrariesopenpodcast@gmail.com. No Mixcloud e no Facebook, nós somos @thelibrariesopenpodcast. E no Instagram e no Twitter, TLIO Podcast, Tlio Podcast. Nós nos falamos e nos ouvimos novamente hoje à noite, nesta segunda-feira, às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense, em sensecast.org, para o nosso tradicional episódio especial do Dia Mundial de Combate ao HIV/AIDS. Vamos receber novamente a Pamela Garcia e o José Bulhosa, lá do DHV, que é o departamento responsável pelas ISTs, hepatites virais, HIV e AIDS, do Ministério da Saúde. A gente vai falar sobre os 30 anos de luta contra HIV/AIDS no mundo, que foi comemorado aí neste 1º de dezembro, sábado agora, e também sobre as nossas perspectivas neste âmbito para o novo governo. Então estejam aqui ao vivo para fazer perguntas e se informar bastante, porque é um assunto de extrema importância para a nossa comunidade, principalmente neste momento histórico. Beijos, amores. Até mais tarde. Beijos. Bom dia.